magia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal e festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal e festa. Cris Ribeiro, Luz e Oxigênio. Bom dia, editores e amigos da Rádio Arconciel. E como todas as quarta-feiras, já há um certo tempo, é com Portugal em festa, na companhia do seu animador Vítor, que se começa bem este dia de solzinho, de manhã um bocado fresquinho, mas lá vai de tarde um tempo de primavera. Hoje vamos chegar até 17, 18 graus. Mas isto tudo com o quê? Com boa música para todos os gostos, para todos os estilos, boa disposição e alegria, o que importa mais hoje em dia. E pois é, isto tudo nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. Espero que está tudo bem por aí, onde estiver. Então, que estão prontos para passar três horas, como eu disse há um bocado, boa música, boa disposição e alegria. Tu já disse tudo para hoje, não é? depois de ter ouvido um bom mix bem a portuguesa do meu amigo Gigi Cruz. Pois é, como sempre vamos a um bater madeira, isto não podia falhar hoje. E vamos com quem? Com Cris Ribeiro. Luciotti, o Balinho da Madeira, e seguimos depois com quem? Com o grande artista, para mim, Miro Freitas. Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim. A filha de Portugal, a filha de Portugal. Quero ver toda a gente a dançar. Será que já tem outro? Se esqueceu de mim?

Tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo. O divórcio vai chegar. Graças a Deus. De 54 minutos aqui nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. E vamos lá com Miquel Vigança. Testa de N. Estão falando que o pai sou eu. Se isso for verdade, eu estou tramado. Ganho filho e perco tudo que é meu. O boato está rolando na cidade. Ela está afirmando que o pai sou eu. Certeza que o pai sou eu. Está todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como vou saber se tem mais gente? Não sei de nada, eu vou deixar rolar. O resultado sei quando o teste chegar. Está todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como vou saber se tem mais gente? Não sei de nada, eu vou deixar rolar. O resultado sei quando o teste chegar. A situação é mesmo complicada. Estão falando que o pai sou eu. Se isso for verdade, eu estou tramado. Ganho filho e perco tudo o que é meu. O boato está rolando na cidade. Ela está afirmando que o pai sou eu. Minha mulher sabendo certo cai a casa. Sem ter a certeza que o pai sou eu. Está todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como vou saber se tem mais gente? Não sei de nada, eu vou deixar rolar. O resultado sei quando o teste chegar. Está todo mundo comentando que o filho é meu. Mas como vou saber se tem mais gente? Não sei de nada, eu vou deixar rolar. O resultado sei quando o teste chegar. Eu fui de uma, fui de duas, fui de três.

vamos e começar. Yeah. vamos lá deixar aquela música mais antiga, que uma destas músicas mais de agora, deste momento, aquela palavra internacional, amor, amor, com Miquel. Dar amor, diz ela. Dar, dar,

Vamos agora com Johnny. Volta, amor. E hoje quero te dizer que sem ti não sou feliz, nem consigo adormecer. Passas noites a chorar desde que eu te vi partir. Eu não consigo parar de pensar em ti. Será que tens outro alguém? Choras mais por mim. Eu não tive mais ninguém depois de ti. Conheci a solidão, sem vontade de viver. Nem meu coração conseguiu renascer. Volta que eu te quero, porque sem ti

E quando menos se espera, volta a primavera com um novo amor. Mais solidão que a tua companhia. Não há maior distância entre nós dois que quando te aproximas. Não quero que comeces novamente com as ironias. Se há algo que tenhas a dizer, quero que me digas. Tratei de acostumar-me à tua vida. Usei o disfarce que querias. Deixei de fazer tudo o que sonhava. E não serviu de nada, de nada, de nada. Prefiro estar só, subir essa estrada, sentir que Seguimos agora com Miquel Ferreira, Matias Damásio, pelos cantos do mundo ao vivo do Coliseu. Vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro. E aos fins de semana a mesma música tocar. Será que ainda me olhas desse mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim. Como te procurei, que eu já chorei. Pelos cantos do mundo teu nome chamei. O que eu procurei, Fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz? O café aqui em casa tem o mesmo cheiro, e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas desse mesmo jeito? E num silêncio ainda jamais por mim, como eu te procurei, o que eu já jurei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. O que eu procurei, o que eu já jurei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. Ah, diz-me onde tu estás, porque eu não sou capaz de viver mais assim. Quiero amar. vamos lá deixar aquela música romântica para a música mais ambiente. E vamos lá com Ai Ai Ai Morena, Carlos Pires.

horas e 37 minutos e chegou aquele momento daquela dedicatória. É da parte da Manuela para Olívia. Ela pediu uma vira dos namorados para Jorge Ferreira. Estar aqui em Orneãs este fim de semana. No meu corpo a frase mais bela que existe. A nossa vez, os calemas. Os beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Ninguém levou

11 horas e 55 minutos aqui nas antenas da sua rádio. Vira! Vamos lá, continuamos sempre com boa música, boa disposição. Com o Show Fernandes de Maria. Ai, ai, ai, tia Maria. Cuidado, tia Maria. Vem devagarinho, faça assim como eu, batendo com o pezinho. O ritmo é diferente, mas tem cheiro a bailinho. O ritmo é diferente, mas tem cheiro a bailinho. Vida! Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Meter o pé, isto não cansa. Só faz bem, faz sobreviver. Vamos mais uma vez, mais uma vez. Dançar um bailinho. Bate o pé, um, dois, três. Um, dois, três. Na dança do pezinho. Quem Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé como é criança. Você aprendeu a fazer. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé, isto não cansa. Só faz bem, faz pra viver. Então, Tia Maria, danças muito bem. Bater o pé como é criança, você aprendeu a fazer. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé que isto não cansa. Só faz bem, faz pra viver. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé como é criança. E pois é, pois é. Vamos acabar esta emissão até Madeira, como é que começamos? E foi pedido do meu amigo João para a sua mãe, sem esquecer o animador Ilha Madeira, Madeira Linda, Miro Freitas. Cantos não têm fim. E com esta música vamos me despedir de vocês. É o melhor lugar do mundo. E todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo. É por isso que eu digo como Madeira. E pois é, como eu disse, vou-me despedir de vocês. A partir das 14 horas às 16 horas não estará cá a minha amiga Glória. Isto é que são férias. Muita viagem é razão de gozar. Da minha carreira. Mas podem encontrar amanhã de manhã, logo de manhã, porque às 19 horas até o meio-dia, Voz de Portugal com o meu amigo Asmir. Mas nunca vi nada igual à minha linda Madeira. Mas nunca vi nada igual. E depois o meu amigo Lourenço, fim de semana à porta, a partir das 9 horas, sexta-feira até o meio-dia. E mais lá para a tardinha, como sempre, a partir de 17 horas, 19 horas, Descoberta com Manel. E sábado, sábado, dia de festa. E o grande dia, dia da mulher. E a festa aqui da rádio. Casa cheia. Mas a partir das 9 horas podem encontrar a Cristina com Portugal no coração. Minha ilha é Madeira. E a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale pedir com o meu amigo Rui. Que seus encantos não têm fim. Quem a conhece bem sabe. E domingo, domingo, logo de manhã cedo, o meu amigo Fortes. A Madeira é o melhor lugar. Com Cantado Galo. E na telefone-sana, Colonel Coruja Gomes, calhar, calhar, depende da noitada de sábado. E viajo pelo mundo, é por isso que eu digo como a Madeira não há. E também, domingo, domingo, teremos os Calemas aqui em Orleans para a primeira vez. A Madeira é o melhor lugar do mundo. Daqui lá, portem-se bem, tudo bom. Se calhar é este fim de semana. Quem não vir, até para a semana. Portem-se bem, cuida de vocês. Tchau, tchau. É por isso que eu digo como a Madeira não há. Assinar mil e um acordos, mas enquanto ele for ilegítimo, as pessoas vão olhar para ele como um ladrão. Venâncio Mondlane em conversa com elementos da sua equipa numa transmissão nas redes sociais. Mondlane, candidato presidencial que nunca aceitou os resultados e que é seguido por milhares de moçambicanos, aqui a questão